para o alto, para baixo, parecia que sempre estávamos indo ao encontro de algo terrível, que mesmo existindo antes de nós, era nós e sempre a nós que aguardava. Quando se está no mundo há pouco tempo, é difícil entender que desastres estão na origem do nosso sentimento de desastre. Talvez nem se sinta necessidade de compreender.